mano. Ela, compadre. Teu olhar tá me dizendo: você quer me namorar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Vou te dar um diamante pra comigo se casar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não Ora, quer gente. Deixar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Vou te ensinar a amar. Carinho te dá, vem. Mas papai não quer deixar. Olá. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Vem depressa, amorzinho. Venha comigo sonhar, vem. Mas papai não quer deixar. Xoxô. Mas papai não quer deixar. Então. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Um palacete pra morar. Pra passear, vem. Menina moça, é a cadeira, nego. Menina moça, menina moça. E um samba te dedicar. Diz. Menina moça, menina moça, menina moça. Teu olhar tá me dizendo: você quer me namorar. Um diamante pra comigo se casar, vem. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Vou te ensinar a amar, vem. Vem menina moça, vem menina moça. Boa vida vou te dar, vem. Te dá muito beijinho, muito carinho te dá. Vem comigo, nega. Mas papai não quer deixar. Vem. Mas papai não quer deixar. Tira a sinhazinha, mas tira a sinhazinha. Mas papai não quer deixar. Vem depressa, amorzinho, venha comigo sonhar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer deixar. Não faz assim, não. Mas papai não quer deixar. E um palacete pra morar. Carro pra passear. Vem menina moça. Simbora, gente. Vem menina moça. Meu samba te dedicar. Vem. Vem menina moça. Não. Vem menina moça. Vem menina moça. No quilombo desfilar. Bonita. Toda prosa. Vem menina linda moça. E vaidosa. Vem menina moça. Depois.